Alfa Delta, serviço radar terminado, no Traveja posição Coral, mantenha-se em condições visuais, nível 065, chama controle, Ilhós, na sequência 120.1. Solo 1923. Siga. Só para esclarecimento, é por gentileza, agora a partir das 12 permanece os 90 metros de intenção ou aumenta? É, já está impraticável os primeiros 1.200 metros, porém a pista toda impraticável devido à colisão de pássaros, está sendo feita a revisão de pista. Tá ok, mas então assim que for liberado pela colisão, 1.200 contato. Correto. Hotel, Sula nível 085, condições visuais, Julieta e Adão. Boa tarde. Normal do 3, após esse setor ao táxi via Índia, Alfa e Delta. Bom, confirme a pista agora com menos 1.200 metros, confirma? Pode liberar. Correto, correto. Avianca 6310 da presente, abandone, espera, preparação para final da pista 10, curva direita, proa 190, limitado pelo curso localizador, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 10 no meia. Com 10.16, desce para 3.000 pés na proa 190, limitado pelo localizador, o seu Avianca 6310. Agora operacional, apenas os primeiros 1.200 metros impraticáveis. 2.0, limitado pelo curso do localizador, então 3.4.5.4. Gol 1880, complete órbita na posição Mare, complete a estar em descida para nível 060, gol 1888. 88, completando a órbita em Mare, desce para o 060 no perfil da estar. 88. 923. Esse. Tá 3663. Pronto, conta a autorização Guarulhos, senhor. Serra Tango, nível 075, correto e disponível. Quanto possível estimado de pouso para Serra Novembro é Alfa Hotel. Hora cheia. Ona 302. Ona 302 estendido, Juliette Serra Tango. Fala mais um agora. Tá. Tem condições lá na prova 040? 040, afirmativo, já melhor. Sim, tipo, 040 limitada ainda pelo curso, tá 3454, desse mantém a nível 040. Desce 040 pro 040, 3454. Volume 605, autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta, no ponto de espera da Delta, chame torre 198, decimal 6, QNH 1016. Alfa Delta, ponto de saída Delta 262, 1.300 a 2.000,

Tá 3666, copia. Tá 3663, copia? Tá 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via para o ISC 50. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição de neve. Controle 119.35, código 5005. Autorizado Guarulhos, 300, 350, saída da EL, transição de neve, 10 com curva direita, controle 1935, transponder 5005 da 3663. Repita, temos o nível 340, da 3663. 340, da 3663. O cotejamento correto, o seu tráfego número 2 para Guarulhos, a previsão do tráfego número 1 é para os 20, provável sua decolagem é os 25. Afirmativo, quando pronto, está pronto para o push vento. Presente. Salvador, bom dia, 3859, datão, autorização, 380, Curitiba, informação lá. 380, aguarde autorização. Guardado. Avianca 6311 para o localizador, curva esquerda, proa 140, reposto estabilizado, autorizado ILS, seu glide. Autorizado ILS, seu glide, ciente da 200 a menos na pista, curva esquerda 140, limitado localizador. 05, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, o vento é de 130 graus com 10 nós. Autorizado nível 040. É autorizado 04088. Autorizado Curitiba, nível 380, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, código 5010. Alternativa, autorizado 380 para Curitiba, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva direita, Gole Gonza. 1935 ao controle 5010 é o transponder, é o TAM 3859. Bianca 6311, visual com a pista? Visual. Sim, tem condições de completar? Positivo. Sim, completo final ILS em Anglade, torre 1 no 8.6. 8.6 graus, até já. Tá 3455, autorizado em nave da 1-0, desce para 2.500 pés, ajustando 0 no 6, reposto estabilizado. 2.516, autorizado em nave, reportará estabilizado, tá 3454. Índia, Alfa e Delta, QNH-10 no meia, no ponto de espera da Delta, chame torre 1 no 8.6. Índia, Alfa, Delta, ponto de espera da Delta, 18.6, bom dia. Bom dia. 1.200 metros deslocado, ciente, avião caminha 3 ou não? Correto. 1 no 8.8. Tem previsão, decolar a partir dos 2.5. De milhas de distância. Lógico, eu tenho indicado aqui, está reduzindo para agora para 160 nós. Estou no zero, vento de 130 graus com 10 nós, cabeceira no zero deslocada 1.200 metros. Via 3 no 1 no 100. Bom dia, Gono 605, cruza 1.500 para o nível 380. Gono 888 para sequenciamento, esquerda, proa 030, limitado pelo localizador Gono 888. Esquerda 030, limite ao localizador, gol 1888. Pode ser 040, tem uma formação aqui, bem na 030. Entendi. reportar 3304, próximo ao ponto espera Delta, pronto. TAM 3304, autorizado alinhar e manter na pista no zero, agilizando as manobras para a decolagem. Agilizando, autorizado alinhar e manter no zero, TAM 3304. 40 com a referência. No 888, desde a parada 2010, para o localizador, pula a direita para a 070, ajustando 0 no 6. Você chegou na 0 no 6, para a 070, pode voar, Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, autorizado, descendo para 2500 pés, voo no 888. Então, Serra Vitor 366, 2500 pés, 888. Estabilizado em Renave 3454. São 3454, completo final, Renave Toyono no 8.6. 8.6.3454. É 05 na escuta do controle. Na escuta, prossiga. Bom dia, 3454, estabilizado em nave, baixado e travado, 1,5 para 372 visual. Continue a aproximação e aguarde pista livre, o 3454. Na sua escuta. 3304, autorizado decolar da pista 1-0, vento de 130 graus com 10 nós. Livre decolagem 1-0, até 3304. Do controle, só por informação, 9605, recebeu a chamada inicial do controle na pós decolagem. Taxi Goro 923128 a bordo, 0430, confirma. Foro 923, táxi via Índia Alfa para ingresso na Delta, reporte. Índia Alfa para ingresso na Delta, reportarei na Delta, no 923. Décimo ao meia, gol no 888. 18.6, pega, obrigado. E 130 graus com 10 nós, primeiros 1.200 metros indisponíveis. Operação do pouso, pista 10, paciente, outra 3454. Decolou de Salvador aos 1-6, chame o controle, 1-9 decimal 35. 935, bom dia. Bom dia. Em centro Recife, na sequência 1288, a TRN 1-3325. Centro Recife, 1288, a TRN 1-3325, gol 1605, bom dia. Sim. Salvador, bom dia, 3304 da Serra, decolado de Salvador, na sua escuta. TAM 3304, contato radar na decolagem, saída Gol e transição Ofício, subanei o trem 60. Solicita 320 como final, Gol e Ofício, solicita voar direto Ofício. Mantenha o perfil de saída inicialmente, aguarde autorização para 320-304. 304. Alô, Pátio 3, reportada para o Pátio 1. Mantém o perfil de saída autorizado nível 320. 320 até 3304. Furo 923, ponto que espera da Delta, chame torre 118, desse momento. Na Delta, ponto espera, torre 186, ponte 1926. Via. China 6311, táxi em frente, parte 1 no gate 01. Gate liberado para o ingresso parte 1 no gate 01. 3319. TAM 3663, o Fokker 100 já está prestes a cruzar a cauda do aeronave. Após o mesmo liberar o caminho, autorizado puxa, pode para o táxi. Autorizado puxa, depois do Fokker 100, chama para o táxi, TAM 3663. Direito 219. TAM 3304, sem desvios. 3304. 4, taxi Alfa, reporte para ingresso, taxi Kilo. Alfa, reporta ingresso, taxi Kilo, 3454. 88. 923, mantém um ponto de espera. Mantendo, 923. Audiência de condições visuais, Centro Recife agora, 12685, alternativa 12545 para informação e alerta. Ingresso, taxi Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio 1. Kilo, pátio 3, reporte ingresso, pátio 1, 3454. O 988 no solo, aos 21, libere a pista direita, solo 219. Solo 219, direita no 888. Obrigado. Golo 923, livre decolagem, vento no 40 graus, 08 nós. Livre decolagem, vento no 0, Golo 923. Salo, Golo 188, bom dia. Hoje eu vou no 888, táxi Alfa, reporte para ingresso, táxi Kilo. Portar ingresso naquilo, no 188. Vai aguardar o tráfego a frente liberar o caminho e após autorizado ingresso no pátio 1 no gate 62. Posso, era o nome da companhia, livrar taxiway, está autorizado o ingresso no pátio 1 no gate 62, na sua escuta 3454. Sim, 3304, bom dia. Bom dia. Zero, Oscar. 3602, identifique dessa via chegada à Mare, ajuste no 0 no 6. Escuta 3602, descendo via até 2000. Desce via conforme carta. Sim, professor Renato, ok, mantenha a chegada à Mare, após etapa, Serra Vita 366, 3602. Após etapa, Serra Vita 366, 3602. Bom dia, Golo 923, vigilância, estamos localizados 2 mil pés. 123, contato radar, vigilância. Radar ciente. 3663, táxi via Juliette, Alfa, reporte para ingresso na Delta, QNH 10 no meio. Juliette, Alfa, reporta para ingresso na Delta, tá, 3663. Golo 888, ingresso no Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Juliette, ingresso no Pátio 3, no Pátio 1. Salvador, é o 4401. Ou no 888, ingresse via Kilo. 888, ingresse via Kilo. Salvador, é o 4401. Já houve transmissão simultânea. Salvador, 4401. Bruno, prossiga. Para Lapa, Zul 100, 8 a bordo, alternando a história da conquista com 4 anos e 5 de autonomia para acionamento e autorização. Posto 01, aguarde autorização. Comandante Força Aérea 2733. 2733, aguarde autorização. Guarda. Bruno 888, autorizado táxi, Pátio 1 no gate 03. Pátio 1 por 3 no 888. Então 3663, no ponto de espera da Delta, chame Torre 198 decimal 6. Espera da Delta, Torre 23 para 3663. 118.6. 18.6, obrigado. Então, 3859, estamos no gate número 8. Então, 3859, autorizado, reporte para o táxi. Para o táxi, 3859. A matrícula é 2732? Afirmativo. Presente. Salvador 2733 também gostaria de acionar. Presente do acionamento. Mantenha inicialmente no nível 050, tríplice 414. O 1925 chama em Centro Recife, na frequência 1288, alterne 13325. 5006. Na frequência 1288, alterne 3325. 2288, 3325. Afirmo. Para Lapa, na 1242 Negocém, curva esquerda após, saída Momo, transição Vantap, 1900, seu controle 5006, é transição. Posto 01 correto, reposto para o táxi. Para o táxi. 3663, posto controle? Chama, 1935, decolou os 29, o TAM 3663. Para 300. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663, cruza 2000, na Adriana. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída da Eltra, Sambiné. Ok, 340, Israel de Linhar, possibilidade para Israel da presente? Autorizado da Delta, 3663. Oi, Dael. Saiu 2733, copiando? Sim, Matheus. Saiu 2733, autorizado Recife, nível 090, via Golf 677. Decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Conde, controle 119.35, código 0263. Autorizado Recife, 190, pela Golf 677, decola 10, da 10, primeira curva esquerda, saída Conde, 109.35, controle 0263, no zero. 2733, correto, reporte para o táxi. Para o táxi da 3859 com 78 a bordo, 4 horas e 40, alternando Campinas. Da 3859, autorizado táxi, via Juliette, Alfa e Delta. Ponto de espera da Delta, chame torre 118.6, QNH 1016. Afirmativo, Juliette, Alfa, Delta, Fana na Delta, 118.6 com a torre, 3859. Saiu 2733, autorizado táxi na hotel, QNH 1016, no ponto de espera, chame torre 118.6. Pode passar na torre 118.6. 3602, após etapa, autorizado, Serra Vista 366, visto para 2500 pés, ajuste 1016 em Salvador, responsabilizado. 2500, após etapa, Serra Vista 366, 3602. 01, autorizado seguir o tráfego da Força Aérea, que já foi autorizado, via hotel, QNH 1016, no ponto de espera da hotel, chame torre 118.6. Como é que eu vou chamar a próxima? O 982, tráfego avistado, pista 10, primeiros 1.200 metros fechados. Vento no 40 graus, 10 nós, autorizado pouso. Autorizado pouso, Boro 9 aqui, PS. Motor, vai fazer check no motor ainda. Sim, sim. Desça para nível 050, 3414. Solo, novamente, bom dia, Bianca B311. GM311, para Guarulhos, 320, guarda de coordenação. Chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 133.25. 288, 1335, bom dia. Bom dia.